Sequências de quatro sons, com intervalos de segunda menor, segunda maior, sétima menor e sétima maior. Sequência número 1, a linha A. A linha B. A linha C. Linha D. Segunda sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Terceira sequência, a linha A. A linha B. A linha C. Linha D. Quarta sequência, a linha A. Linha B. Linha C. A linha D. Quinta sequência, a linha A. Linha B. A linha C. Linha D. Sexta sequência, a linha A. A linha